rede pra dizer que é gol. Vem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter uma balada pra gente dançar. Praça, venha que o som é massa, rock de timbal, groove de cabaça, e a galera embala. Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol. Vem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter uma balada pra gente dançar. Isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, esse programa legal é 100% legal mesmo juntinho com você. Com certeza vamos de muita atração aqui neste programa legal de hoje. Sua participação é válida pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com, e você também pode curtir a fanpage Programa Legal. Se você não encontrar pelo nome, é só digitar facebook.com/programalegaloficial. Aí você com certeza vai ficar sabendo as novidades do Programa Legal, além como já é feito no grupo do próprio programa. Você também vai poder dar sugestões, opiniões, o que precisa melhorar no programa, vai dar dicas. É claro, você vai interagir lá pela página oficial do Programa Legal. E a sua participação também é garantida pelo Twitter, @programalegalbr. Essas são as formas de participação e interação de você, ouvinte, com o Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Esse é um momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. Reflexão do dia. Quando estiver em dificuldade e pensar em desistir, lembre-se dos obstáculos que já superou. Olhe para trás. Se tropeçar e cair, levante. Não fique prostrado. Esqueça o passado. Olhe para frente. Ao sentir-se orgulhoso por alguma realização pessoal, sonde suas motivações. Olhe para dentro. Antes que o egoísmo o domine, enquanto o seu coração é sensível, socorra aos que o cercam. Olhe para os lados. Na escalada rumo às altas posições, no afã de concretizar seus sonhos, observe

a hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de notícia. Destaques do dia. Eduardo Campos morre em acidente aéreo em Santos. Avião teve problemas no momento do pouso. Estou profundamente entristecido, diz Lula. É, realmente esse é o principal destaque do Jornal do Brasil, né? Como traz como principal fato a notícia de um dos candidatos à presidência da República. Uma das perdas em pleno período eleitoral, o próprio candidato que ia para a cidade de Campos, em São Paulo, com certeza, infelizmente, não cumpriu a sua jornada devido a esse acidente aéreo, vindo a morrer, a falecer após esse acidente. Aí, com certeza, assim como o Jornal do Brasil propaga essa notícia, tem como destaque também Dilma decreta 3 dias de luto oficial por morte de Eduardo Campos. Em pronunciamento, presidente Dilma disse que Campos era jovem político promissor que podia galgar os mais altos postos. Como destaque também temos aqui Marina diz: quero guardar de Campos a imagem de sonhos. Nesses 10 meses aprendi a admirá-lo, disse a própria Marina Silva. A própria Marina, que com certeza tinha candidatura própria, houve lá aquelas alterações eleitorais, aí acabou se coligando com o mesmo. A Justiça Eleitoral deixou em aberto para o partido decidir qual o novo nome do partido ou da coligação que vai prosseguir com certeza aí como candidato pela legenda ou pelo partido. Mais um destaque, está dizendo aqui: Campos morreu no mesmo dia do avô Miguel Arraes. Dia 13 de agosto fica marcado na família Arraes. Com certeza é uma falta de sorte dessa família. Logo no mesmo dia em que um patriarca da família morreu, vai mais um membro da família, acontece ocorrido, né? E mais um destaque aqui: incompreensível a vida, diz deputado Miro Teixeira. Parlamentar descartou fazer projeções políticas. Já está aí essas projeções políticas, o coitado mal morreu e já tem gente fazendo especulações para substituí-lo, né? Dizeres de alguns políticos, a Marina Silva diz: aprendi a respeitá-lo e admirá-lo, afirma a própria. Lula, homenagem ao homem público de rara e extraordinária qualidade. Não há palavras que amenizem as perdas, diz o FHC. Estamos todos absolutamente perplexos, diz Aécio. Vamos a outra notícia. Sabesp atrasa a obra e 1,2 mil de pessoas, ou seja, 1.200 pessoas, seguem sem água. Reabastecimento estava previsto para ontem. Olha só que situação caótica. Agora é na Sabesp, essa briga aí de São Paulo com o Rio de Janeiro, quem é que resolve essa situação, quem vai resolver, quem não vai resolver. E o Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, joga tudo para o Rio de Janeiro. E o Pezão, não sei o que ele está tentando fazer, mas vamos ver em que vai dar essa história, porque a água, na verdade, pertence ao estado do Rio de Janeiro, a qual poderá acarretar em apagões aí futuramente, e isso não vai ser bom para o país, não é mesmo? Inflação para quem ganha até 2,5 salários acumula alta de 4% em 2014. No mês de julho, o índice apresentou variação de menos 0,4%, ou seja, pontos percentuais negativos. Se continuar assim, meu Deus, vai ser uma congestão econômica nesse país que vai dar o que falar, não é mesmo? Agora que o povo brasileiro saiba protestar nas urnas e não no quebra-quebra como aconteceu durante a Copa, não é mesmo? Mais uma nota sobre economia. Inadimplência do consumidor cresce 4% em julho. Mostra o Serasa. A inadimplência tem crescido durante esse período porque aumento de taxas de juros, impostos absurdos, vem ocorrendo em todo o país. Não é culpa de governo A, B ou C, é falta de projeção política para melhor preparar o país para novos desafios. Aliás, um comentário próprio meu. O Brasil ultimamente tem se colocado mundialmente como o país que tem os impostos mais caros do mundo. Você concorda, então? É, realmente, essa é a situação que vem vivendo o país. Impostos caríssimos, taxa de juros alta e a economia vai aí, ó, só 4%, não é mesmo? Então, vamos a mais uma nota de economia. Tem como destaque, Cutral e Safra fazem oferta de 600 milhões de dólares para Chiquita Brands. Essa é uma notícia internacional, né? A qual já vamos para o link internacional aqui. Jornalista italiano morre em explosão de bomba em Gaza. Bomba havia sido lançada por Israel antes do cessar-fogo. Nossa, meu Deus, essa guerra lá tá demais, não é mesmo? Tá na hora de melhorar alguma coisa, tá na hora deles pararem com a guerra de fogo e começar com a guerra do diálogo, porque a força das mãos não ajuda em nada, agora a força da palavra, com certeza, conversando, tudo se resolve, não é mesmo? E mais um destaque aqui, Estados Unidos da América enviarão 100 conselheiros militares ao Iraque. É, porque lá também a situação não para, é guerra direto. Não sei como esse povo de lá aguenta só guerra, guerra, guerra. Então, para finalizar essa parte de notícias internacionais, mais um destaque. Deslizamento faz trem descarrilhar na Suíça. É, realmente, essa situação de trens descarrilhando na Suíça não é bem diferente no Brasil, né? Não se perca pela hora. Agora é a hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento, 7 horas mais 28 minutos, aqui no Programa Legal, a sua companhia na Universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Seguindo agora, finalizando alguns destaques de notícias aqui, está aqui em um portal aqui, algumas notícias que eu abri rapidamente aqui. A primeira, você pagaria 15 mil por um gabarito? Um homem foi preso tentado fraudar o concurso com 600 vagas aberto pela Polícia e Corpo de Bombeiros Militares da Paraíba. De acordo com informações da PM, o suspeito tem 28 anos e mora em Recife, Pernambuco. Ele foi abordado em um veículo com um rádio de comunicação sem autorização prevista por lei. Olha só, meu Deus, o que, que acontece mesmo, né? Ao invés do outro ir lá para dentro de uma sala de aula, estudar, se preparar com cursinhos preparatórios para entrar nesse concurso e passar, né? Vai cometer logo isso? Tenha-me paciência, não é mesmo? Ah, mas com certeza, nós que estudamos dignamente, fazemos a nossa faculdade, com certeza não entraremos numa furada dessa. Esse daí, no conceito de hoje, para mim é nota zero. Então vamos ao próximo destaque. SEB faz manutenção em quatro cidades nesta quarta-feira. Técnicos da Companhia Energética de Brasília, SEB, executam reparos na rede de distribuição no sudoeste. Taguatinga, São Sebastião e Samambaia, nesta quarta-feira, 13/8. Durante a execução dos serviços, o fornecimento de energia será suspenso nos seguintes locais e horários. Sudoeste, horário das 9 às 11 horas. Locaia SQSW 304 e CLSW 304. Motivo: recolocação de cabo de projetor da conexão. Agora, próximo destaque, Inca e Ministério da Saúde oferece 743 vagas. Oportunidades para diversos cargos terão remuneração de R$ 2.205 até R$ 6.648. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, e o Ministério da Saúde divulgam na semana informações sobre um edital com 743 vagas de nível médio, técnico e superior. As oportunidades estão divididas em 558 vagas para trabalhar no Rio de Janeiro e 185 no Ministério em Brasília. Datas de início você poderá consultar no edital que está disponível no portal Folha Dirigida. Com certeza você lá ficará sabendo mais sobre esse concurso. Mais um destaque: governistas tentaram evitar novos desgastes para Graça Foster. A oposição protocola pedido de convocação da contadora de Youssef. O governo trabalha em duas frentes para blindar os ataques da oposição à presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. A primeira batalha é travada no Tribunal de Contas da União, TCU, já que o plenário da corte adiou a decisão sobre o bloqueio dos bens da executiva. Tradicional festa do morango de Brasilândia tem programação divulgada. 19ª edição do evento começa a partir do dia 29 de agosto. A Festa do Morango de Brasília está chegando. O evento acontece em dois finais de semana, 29 a 31 do 8 e 5 a 7 do 9. Uma das celebridades, das celebrações, corrijo, mais conhecidas de Brasilândia, a festa chega à sua 19ª edição e, para este ano, a organização confirmou as atrações para o dia, para os dias. Mais um link rápido aqui. Testemunha afirma que perseguiu o suspeito de matar garota em Goiânia. Realmente, ultimamente, esses casos de crime estão ocorrendo muito, não é mesmo? Olha só o que diz a reportagem. Caminhoneiro diz que viu motorista atirando em menina em ponto de ônibus. Crime é um dos 17 semelhantes apurados por força-tarefa da Polícia Civil. Uma testemunha da morte da estudante Ana Lídia de Souza, 14 anos, assassinada a tiros por um motorista em um ponto de ônibus do setor Conjunto Morada Nova, em Goiânia, no último dia 2. Próximo destaque: ministro do STF autoriza Genuíno a cumprir pena em regime aberto. Olha só que história, não é mesmo? Esse vai e vem aí dos mensaleiros tá demais, meu Deus. Mas olha só, segunda notícia. Com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ex-deputado federal cumprirá o restante da punição em casa. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou hoje, no dia 7, o ex-deputado federal José Genuíno, condenado na ação penal 470, o processo do Mensalão, a prosseguir para o regime aberto. Com a decisão, Genuíno cumprirá o restante de sua pena em casa, com todo o conforto merecido. Destaques da região: garotinho visita a Serra do Rio e promete fim do pedágio na RJ-116. Segundo destaque: ônibus e banda de forró fica dependurado em barranco em Cantagalo. Outro destaque: mulher passa mal e é socorrida por helicóptero em Petrópolis. Mais um destaque: mulher perde controle do carro e bate violentamente em Teresópolis. Destaque seguinte: ônibus da defesa do consumidor chega a Bom Jardim. Destaque seguinte: agricultura de cordeiro presta contas da utilização de equipamentos. Destaque seguinte: suspeitos são flagrados com drogas e revólver em Petrópolis. Destaque seguinte: Câmara de Vereadores de Cordeiro economiza 232 mil no primeiro semestre. Destaque seguinte: reunião apresenta oportunidades para alunos do Senai em Friburgo. Destaque seguinte: Petrópolis, último dia para inscrições para casamento comunitário no Palácio de Cristal. Destaque seguinte: campanha de incentivo à amamentação em Teresópolis é realizada até o fim de agosto. Último destaque de hoje: Prefeitura de Nova Friburgo recebe embaixador e cônsul da Suíça. Principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Santos estuda a contratação de Ronaldinho Gaúcho

que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, Programa Legal seguindo em frente. Juntinho com você vamos de mais sucesso. Com certeza oferecer aí para ouvintes pelas redes sociais que estão mandando mensagem aqui para o e-mail do Programa Legal. Ouvintes de Cachoeiras de Macacu, também de Cardoso Moreira, alguns ouvintes, por incrível que pareça, de São Paulo também, que ouviu o Programa Legal pelas redes sociais, seja pelo Twitter. Aí vai o oferecimento todo especial para vocês e aproveitar a oportunidade de mandar para os graduandos em comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda aqui na Estácio Nova Friburgo. Mandar também aí Kelly Souza, Vitória França, Manuela Perpétua, Cláudio Melo, Camila Schumacher e para todos aí Cícero Marra, Wallace Chaves. Todos vocês aí, vai especialmente para vocês esse oferecimento de sucessos aqui do Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Vamos de sucesso. Meu amor foi embora, por isso eu não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. Bola pra frente, cabeça erguida, tudo bem, isso é normal. Desamor não pode ser fatal. Simbora! Mãe, eu vou no show do inimigo, mãe. Não quero mais saber de nada, não. Sei que nem tudo é desilusão. Mãe, eu vou no show do inimigo, mãe. Não quero mais saber de nada, não. Só quero paz e amor no coração. Toca o samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar. Tá depressa. Beija, beija, beija você. Taraiá, tarauê. Eu vou beijar você. Taraiá, tarauê. Eu vou beijar você. O meu amor foi embora, por isso não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. Bola pra frente, cabeça erguida, tudo bem, isso é normal. O desamor não pode ser fatal. Mãe, eu vou no show do inimigo de mãe. Não quero mais saber de nada, não. E nem tudo é desilusão. Mãe, eu vou pro show do inimigo de mãe. Não quero mais saber de nada, não. E aí? Só quero paz e amor no coração. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar. Tá deprê, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje olha a palma da mão, yeah! Tá deprê, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você. Eu vou beijar você. Laraia, larauê. Eu vou beijar você. No meu cantinho, bato pra quebrar. Leva minha vida, bem do meu jeitinho. Só de fazer, ou só de falar. Eu não tenho culpa, fico meio quietinho. No meu cantinho, bato pra quebrar. Leva minha vida, bem do meu jeitinho. Só de fazer, ou só de falar. E quer saber o que tenho pra lhe dar? Vai fazer, você delirar. E tem sabor, e de pedacinho. Ó meu benzinho, você você vai gostar. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, vai, o mineiro, vai. É tão maneiro, vai, é bom demais. No meu cantinho, leva minha vida, vem do meu jeitinho. Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, bato pra quebrar. Leva minha vida, vem do meu jeitinho. Vou te fazer. Quem quer saber o que tenho pra dar? Vai fazer, ô gente linda. Quem sabe que queijo com docinho? Ô meu benzinho, você vai gostar. É da maneiro, vai, é bom demais. O meu tempero vai, mineiro faz. É tão maneiro, vai, é bom demais. O meu tempero vai, mineiro faz. Não tem como duvidar. Quem prova só vai. Não tem como duvidar. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Programa legal com esse sucesso para você. Agora vamos de oportunidades. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Oportunidade de empregos. Hoje, aqui no Programa Legal para você, primeira vaga do dia, repositor de supermercado no supermercado Tio Dongo, em Nova Friburgo, telefonista também em Nova Friburgo, na empresa Base Recursos Humanos Limitada, atendente balconista e também em Nova Friburgo, caixa em Cachoeiras de Macacu, vaga orientador autoatendimento Nova Friburgo, atendente também em Nova Friburgo, auxiliar de reposição em Nova Friburgo, vigilante feminino também em Nova Friburgo, técnico de edificações em Nova Friburgo, marteleiro em Nova Friburgo, secretária administrativa, estágio também em Nova Friburgo, vigilante masculino também em Nova Friburgo, empacotador em Nova Friburgo, balconista de açougue em Nova Friburgo, balconista de frios em Nova Friburgo. Estas foram as oportunidades de empregos e estágios para você hoje aqui no Programa Legal. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento, 7 horas mais 49 minutos. No primeiro bloco você ouviu Exalta Samba Fugidinha. Depois, em seguida, você ouviu com Babado Novo Extravasa. No segundo bloco você ouviu Inimigos do HP, Toca um Samba Aí, e Alexandre Pires Mineirinho. Esses foram os sucessos aqui do Programa Legal. E em destaque dessa semana também, teve aí a morte do ator Robin Williams, né, mesmo, que fez aí muitos sucessos no cinema, com certeza foi um mito da história do cinema internacional. O mundo ainda está de luto pela morte desse grande ator internacional, né? Não é mesmo? E mais um destaque aqui rapidamente. Brasileiro ganha a medalha Fields, considerada o Nobel da Matemática. O matemático brasileiro Arthur Ávila, 35 anos, foi escolhido para receber nesta terça-feira, dia 12, à noite, horário de Brasília, a medalha Fields, popularmente conhecida como o Nobel da Matemática. Olha só, meu amigo e minha amiga ouvinte, você, graduando Estácio, se esforce para fazer igual ou, como você é capaz, pode ser fazer melhor também, não é mesmo? Esses foram os destaques do programa legal de hoje. Saiba tudo sobre o seu curso e sobre a Faculdade Estácio e tenha ótimas opções de participar de estágios e empregos na sua área de graduação. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir esse programa legal, inédito, nas redes sociais, sobre a forma de arquivo online e digital, e está querendo fazer a sua graduação aqui na Estácio Nova Friburgo, seja graduação de publicidade, propaganda, jornalismo, educação física, farmácia, enfermagem, direito, administração e demais outras graduações, é só entrar no portal www.estácio.br ou ligar para o telefone DDD 22 2525 1500. Estácio, investindo no seu futuro junto com você. Venha ser um vencedor junto com a gente. Estácio Nova Friburgo. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de piadas. Primeira do dia, dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles diz: quando completei 25 anos de casado, levei minha mulher ao Japão. O outro replica: não diga. E o que pensa fazer quando completar 50? E ele responde: vou lá para buscá-la. Segunda do dia. Segunda do dia. Por que a loira fala o telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Terceira do dia. No balcão da alfândega. Pergunta: seu nome? Abu Adala Sarafi. Sexo? E ele responde: 4 vezes por semana. Aí o responsável pergunta: não, não, não, homem. Homem ou mulher? Ele: homem, mulher, algumas vezes camelo. Quarta do dia. Um oficial iraquiano chama os 8 sósias do Saddam e diz: tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam está vivo. Todos os sósias comemoram. A má notícia é que ele perdeu um braço. Sem sentido. A última do dia. Como é que se faz um monte de velhinhas gritar merda? É só gritar bingo. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha estudar a administração na Estácio. Durante o curso, você adquire conhecimentos para solucionar complexos problemas da administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Você poderá trabalhar em organizações dos setores público ou privado. Estará apto a prestar assessoria e consultoria nas áreas de recursos humanos, marketing, organização de eventos, recursos financeiros, produção, sistemas e métodos. Administração é na Estácio. Não perca a chance de fazer o curso de Educação Física na Estácio Friburgo. Excelência, qualidade e seriedade são algumas das características do curso. Educação Física é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estácio.br. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Se a sua vocação é ensinar, faça agora mesmo o curso de Letras na Estácio Friburgo. Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura. No mercado, o profissional pode atuar como professor, crítico literário, pesquisador e entre outras profissões. Alunos formados estão empregados. Letras é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Estamos de volta com esse Programa Legal. E aí, com certeza, previsão do tempo em seguida, você sabia. E encerrar esse programa de grande sucesso hoje aqui na Rádio Estação. Previsão de Cordeiro. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva nesta quarta-feira, mínima de 13, máxima de 28. Chuvoso durante o dia e à noite. Nesta quinta-feira, mínima de 13, máxima de 19. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 11, máxima de 22. Sol com algumas nuvens, não chove. Sábado, mínima de 13, máxima de 23. Sol com algumas nuvens, não chove. Domingo, mínima de 10, máxima de 25. Cantagalo. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Nesta quarta-feira, mínima de 14, máxima de 29. Chuvoso durante o dia e à noite. Nesta quinta-feira, mínima de 14, máxima de 20. Sol com algumas nuvens, não chove. Nesta sexta-feira, mínima de 12, máxima de 23. Sol com algumas nuvens, não chove. Sábado, mínima de 14, máxima de 24 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. Nesse domingo, mínima de 11, máxima de 27. Cardoso Moreira. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Nesta quarta-feira, mínima de 18, máxima de 32. Chuvoso durante o dia e à noite. Nesta quinta-feira, mínima de 16, máxima de 22. Sol com algumas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Nesta sexta-feira, mínima de 15, máxima de 23. Sol com algumas nuvens, não chove. Sábado, mínima de 15, mínima de 16, máxima de 27. Sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com algumas nuvens. Domingo, mínima de 15, máxima de 26. Nova Friburgo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira, mínima de 11, máxima de 22. Chuvoso durante o dia e à noite. Nesta quinta-feira, mínima de 8, máxima de 13. Sol com algumas nuvens, não chove. Nesta sexta-feira, mínima de 7, máxima de 14. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, as nuvens aumentam ao decorrer da tarde. Neste sábado, mínima de 6, máxima de 18. Sol com algumas nuvens, não chove. Nesse domingo, mínima de 7, máxima de 21. Cachoeiras de Macacu. Sol e muitas nuvens à tarde, à noite ocorrem pancadas de chuva. Quarta-feira, mínima de 15, máxima de 25. Chuvoso durante o dia e à noite. Quinta-feira, mínima de 13, máxima de 21. Sol com algumas nuvens, não chove. Sexta-feira, mínima de 12, máxima de 24. Sol com algumas nuvens, não chove. Neste sábado, mínima de 13, máxima de 25. Sol com algumas nuvens, não chove. Domingo, mínima de 12, máxima de 25 graus. Umidade relativa do ar entre 60% e 93%. Essa foi a previsão do tempo de acordo com o portal Climatempo. aqui no Programa Legal para você. Tudo o que você não sabe e tem dúvidas, o Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O Programa Legal de hoje trouxe aqui no Você Sabia quem inventou o avião e qual era o nome do pai da aviação. Quando foi inventado o avião? Com certeza o nome dele é Santos Dumont, projetou e construiu o voo. Corrijo. Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Esse mérito lhe é garantido internacionalmente pela conquista do prêmio Deltec em 1901, quando, em um voo, contornou a Torre Eiffel com o seu dirigível número 6, transformando-se em uma das pessoas mais famosas do mundo durante o século XX. Com a vitória no prêmio Deltec, ele também foi, portanto, o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sob testemunho oficial de especialistas, jornalistas e populares. Com certeza, esse voo ocorreu no dia 23 de outubro de 1903. É a informação que está batendo aqui, mas essa era a curiosidade do Você Sabia de hoje. Então, com certeza, fique ligadinho no Programa Legal nas próximas edições, mais novidades para você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Dedicar esse Programa Legal de hoje ao meu amigo Jefferson Alves, também aí ao amigo Felipe Basílio, Karina Knusti, também deixa eu me lembrar rapidamente algumas pessoas aqui, e agora tá falhando a mente, né? Mas a todos os funcionários e docentes Estácio Nova Friburgo, ao meu amigo Rafael Seabra, a todos vocês eu dedico esse programa de todo o coração. Também quem vai ouvir esse programa na íntegra, exclusivo, pelas redes sociais, seja Twitter, a página Programa Legal Oficial, né? facebook.com/programalegaloficial, e também você que vai ouvir, seja em Twitter, Facebook, qualquer rede social, e com certeza, se quiser participar das próximas edições, o e-mail é programalegal.radioestacao@gmail.com. Esse programa foi dedicado especialmente para você, meu amigo, minha amiga ouvinte, você graduando Estácio Nova Friburgo. Um forte abraço e até breve, já deixando saudades, até segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, aqui na Rádio Estação. Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.